boy in the stars. Sogniamo te cerchi di tutto il time. So night non combina ma è misso. Baby just show me no tu brazo. Co costuma a dormir. Ma se casi non ten che schesi di volvo. Por causa te non ten che spera. E non casa si io sto. È complicato ma sì. Tem que esperar. E não gasta se eu já está bem. É complicado, mas assim. Nunca está sentado. Está a esperar por bem. Enquanto está com o tomate. O tomate. Segundo plano. Pick your number two. Tem que ser para não pode ser. Não pode ser. Está com ela, ups. Mas é como que era pra você. Hoje era minha vez. Que era dia de que luto. To some love. Cami, cami, mo cresço minha cor. Um gasta que era assim na finha. Por gasta na minha andar. Por causa dela não tem que esperar. E não gasta se eu estou bem. É complicado, mas sim. Tem que esperar. E não gasta se eu já está bem. É complicado, mas assim. Nunca está sentado. Está a esperar por bem. Enquanto está com o tomate. O tomate. Segundo plano. Pique o number two. Tem que ser para não pode ser. Não pode ser. Está sentada, está sentada.